Panorama Agrícola para 2 de janeiro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 2 de janeiro de 2014, quinta-feira de Lua Nova. O ditado de hoje é: quem muito espera, desespera. Na dica do programa, cuidado com o jantar. E na entrevista você confere água em abundância e com qualidade em comunidade rural de Itapema. Dica do dia. Na dica de hoje, não consuma alimentos muito calóricos no jantar. Isso vai prejudicar o seu sono e você vai engordar. Você sabia? Você sabia que a EPAGRE teve retorno social de mais de 800 milhões de reais em 2012, ou seja, R$ 3,17 de retorno para cada real investido com as tecnologias e as ações realizadas? Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, você fica sabendo como uma comunidade rural de Itapema está sendo beneficiada pelo sistema de filtragem lenta de água. A reportagem é da jornalista Eonir Malgarese. A comunidade Sertão do Trombudo, do município de Itapema, é cercada de muito verde. Florestas intocadas que guardam preciosidades. E uma das mais importantes é a água. Por aqui tem muitas nascentes que abastecem as comunidades. É o caso dos moradores de Sertão do Trombudo. Mas, apesar da fartura de água, por muito tempo eles tiveram problemas de disponibilidade, principalmente em dias de chuva. As mulheres explicam por quê. A maioria eram as mulheres que no morro arrumavam água, que os maridos trabalhavam, né? Então tinha dia da gente 10, 12 vezes, chegava na caixa, tinha água, chegava aqui, não tinha. Lá ia as mulheradas, eu, a Otília, a Terezinha. Nós já reuníamos aquelas mulheradas e ia lá para o morro numa mangueira. Muitos dias a Marlete fechava aqui a mercearia dela, passava ali em casa, me chamava, vamos ver a água. Lá ia nós duas. Às vezes não tinha ninguém para ir, eu ia com as minhas crianças, já piazinho, 5, 6 anos, ia lá em cima no mato, que era bem lá em cima, não sei se vocês estiveram lá na cachoeira, onde pega. A gente ia lá, era bem dificultoso, a época de chuva mesmo era bem difícil. A solução para tantos incômodos veio de uma maneira coletiva. Junto com os extensionistas da EPAGRE, Vilmar e Maria de Fátima, os moradores encontraram uma saída para resolver de vez o velho problema. Depois que foi instalado o sistema de filtragem lenta, a comunidade não teve mais problemas de abastecimento e nem de qualidade da água. São 90 famílias que têm acesso à água que sai daqui. O processo de filtragem é muito simples e eficiente e nós vamos ver como funciona. A tecnologia da filtragem lenta vem sendo utilizada com sucesso em Santa Catarina. A melhoria da qualidade da água se dá pela passagem da mesma em materiais filtrantes como seixo rolado, brita e areia. No caso da comunidade de Sertão do Trombudo, a estrutura foi montada da seguinte maneira. Primeiro foi feito um mapeamento da comunidade. Depois, a localização do ponto de captação da água. Em seguida, os moradores fizeram o preparo da base e a construção dos filtros. Foram 9 tubos de concreto de 80 centímetros de diâmetro por 1 metro de comprimento. A próxima etapa foi o preparo do material e preenchimento dos tubos. Observe a sequência de baixo para cima. Uma camada de 10 centímetros de seixo rolado ou pedra pulmão. Uma camada de 10 centímetros de brita número 4, uma camada de 10 centímetros de brita número 2, 15 centímetros de areia grossa, 15 centímetros de areia média e, por fim, uma camada de 20 centímetros de areia fina. Esse sistema, ele funciona de uma maneira bem simples. A água vem da pegada da cachoeira, no caso essa nossa aqui dá uma distância de quase 1.000 metros. Ela entra, ela vem por o cano, ela vai aqui dentro desse tubo, ela vem até o final, que é côncavo aqui, é para fazer todo esse trabalho aqui da água. Nesse pré-filtro aqui é tudo pedra. Ou é seixo rolado ou pode usar pedra pulmão número 4. E em cima a gente coloca umas britas número 2 menor. Aí essa água, ela vai fazendo essa pré-filtragem sempre de baixo para cima. Aí aqui, né, essa água, ela vai para esse outro filtro, ela vem para o outro filtro que vai também com cano, vai até o final e vem filtrando também de baixo para cima. Aqui, nós já vamos ter as pedras embaixo, né? Para fazer a proteção com seixo rolado ou pedra pulmão, número 4. Aí você vem colocando brita, areia grossa, brita, areia média, brita e areia fina. Depois desse sistema, vai fazer o mesmo processo no próximo sistema, porque cada conjunto contém 3 sistemas desses, né? 3 tubos. 3 tubos, que eles filtram, cada conjunto desse de 3 filtra 10 mil litros de água em 24 horas, né? Nesta comunidade, a rede de distribuição de água contempla 90 famílias, mas a previsão é em breve chegar a 100 famílias, já que o interesse é grande. Toda a gestão é feita pela própria comunidade. E o Aldair, que aqui todo mundo chama de Tele, foi eleito pela comunidade para ser o administrador do sistema. E é ele quem cuida aqui dos filtros. O que que você faz, Tele? A gente faz toda a manutenção aqui da limpeza de filtro, de instalação de rede de água, né? Então, o pessoal, algum vazamento que existe, o pessoal me aciona na malete ou aciona diretamente para mim, né? Porque a gente não fica só em função da água também. E a gente tem que estar sempre preparado, porque é uma coisa que a água, ela, quando vai, ela não volta mais, né? Um sistema como esse exige organização de todos os moradores. As reuniões sempre acontecem no armazém da Dona Arlete. E aqui também que fica o caixa da associação. E a Jéssica é a contadora aqui do grupo Água do Sertão. Junto com a mãe, elas cuidam da parte financeira. Pois é, e você faz assim, na ponta do lápis da caneta mesmo, não tem computador não, aqui para é cuidar assim da mesmo. Parte financeira. É assim mesmo. E dá muito trabalho, Jéssica? Um pouquinho trabalhoso só, né? Mas tranquilo. E como é que você se sente participando desse grupo? É bem vantajoso, assim, né? Porque a gente vê as famílias todas felizes, né? Não precisam estar se preocupando com a água, como antigamente, né? Que a gente tinha que trabalhar o dia todo, ainda chegar à noite sem água em casa. Agora não tem essa preocupação. É bem melhor do que antes, com certeza. Para toda essa rede ser implantada e funcionar bem, foram necessárias parcerias. Da Fundação Ambiental da Área Costeira de Itapema, da Prefeitura Municipal, da EPAGRE e do projeto Microbacias 2, agora Programa SC Rural. Como é que começou esse projeto, Vilmar? Olha, em 2007, o Microbacias, ele se reuniu com toda a diretoria aqui em Itapema e decidiu que nesta comunidade seria investido todo o recurso de investimento em água. E a época, então, foi destinado 18 mil reais para construir esse sistema, que era o recurso disponível. A contrapartida foi dada pela prefeitura. Toda a mão de obra, de transporte, de pedreiro, servente, mais a ajuda de voluntários, deu como resultado esse sistema de água que, à época, filtrava 30 mil litros de água dia. Hoje, ele filtra 50 mil litros, em função de que a demanda aumentou. E já está sinalizando para que se aumente o volume filtrado, para talvez 60 mil litros dia, porque nós já temos hoje em torno de 100 famílias que se beneficiam do sistema. Nós, como poder público, nós queremos incentivar, continuar incentivando, estimulando e fazendo parcerias, né? com o pessoal da IPAGRE, que o Vilmar e a Fátima, eles, para nós, eles são muito importantes, peças importantes, né, no setor agrícola do município. Depois da instalação da rede de captação, filtragem e distribuição de água, a comunidade está tranquila, satisfeita pela conquista de um direito que é básico a todo cidadão: ter água de qualidade. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a reportagem de Eonir Malgarese sobre filtros lentos, sistema de filtragem de água em Itapema, litoral de Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.